Eduardo 360, Galeão conforme rota do plano, Pêsulo 10, Smap, Núbito e Barbacena. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Bride, transponder ao 5442, então 3145. Padrezando 45, atendimento correto, chame pronto pro feedback e acionamento no 08. Chamar a pronto, 3145. 1935, São Gonçalo. Tango Zulu, solo aos 35, direito, 29, solo. Então, Sérgio Leite, observe aí o Cessna 4, em questão, o Carajá, estacionando, passando aí a sua lateral. Após ele, táxi, champanhe, décimo 7. Controle. Controle, boa tarde, helicóptero, Papatango, Tango Aciente. Você para o controle? Papatango, Tango Aciente. Colado Salvador, destino Porto, MGL, rota litoral. Mantenha no 1000 pés, na linha litoral, é poste fora da barra, Tango Aciente. Cura fora da barra, Tango Aciente. São Fernando, Natal. Tive táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste 091, bom voo. Autorizado via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 118. A Juliette decola aos 37, controle 119-35. Confere, controle 119-35, pega o Sérgio Juliette. Controle, Papa Romeu, pega o Sérgio Juliette. Da passagem do Boeing da Gol, após a passagem do mesmo ingresso, Juliette, reparte 3, quando lá tem sinalizador. O Juliette não tem condições de ingressar de imediato? Tango Serra Juliette, decolado de Salvador, passando através do farol de Itapã, ingressa rota Xé, ao destino é Porto Seguro, meu AGL. Mantenha 1000 pés na linha litoral, Tango Serra Juliette. Gente, Tango Serra Juliette. Passando ao nível 160, tá 3217. Recife, na 3217, 125.1. Recife, 1251, 3217. Série 2231, Livre Taxi, até o ponto de espera, retaguarda do Boeing da Gol, no ponto de espera vai chamar a torre, em 118, decimal 95, ajuste no 091. 4206, desce para 2000 pés, ajuste no 0. 1-1, resposta Bizarro LS. Estamos no 0-1, guarda aí. Morreu, vou. Um gato aqui na placa da Índia, aqui onde está aqui. Lado, nosso lado direito. Um gato? Houve-se um pisano. Ah, tá aqui. Eu vou falar que eu sou entrado hoje, caiu. Ok. De Léus e para o pouso, em Porto Seguro. O Tango Serra Juliette, eu vesti matos, quando possível, terminal, ingresso terminal Ilhéus, através de Ilhéus e pouso, em Porto Seguro. 22 para liberar a terminal, 45 para Ilhéus e 1h24 para o pouso, sendo as 21h05, só, Tango Serra Juliette. Pouso 21-2105, confirme terminal e através de Ilhéus. Consiga, senhor. Tango Serra Juliette, foi copiado, pouso 2105, confirme para ingressar na terminal e para o através de Ilhéus. Ingresso na terminal 24 minutos. mapeado, mais 24 minutos e para o Través da posição Ilhéus. Través do aeródromo de Ilhéus, 50 minutos. Copiado. Fazer aqui, estamos saindo para táxi. Boa, Yankee, prossiga. Falando que missão sai para táxi. 1-189, torre 1-1-895, vou pôr. Copiado, Tango Oscar Yankee, terminal ao 00, através da aeródromo de Ilhéus, ao 23 e pouso 2104. Projetado, 3560. O Tango Oscar Yankee irá prosseguir até ponto seguro A1 no meu pés ou deseja subir para 2? Torre Salvador, boa tarde, 1869, vai passando o Índia Serra. O senhor deve já ter consciência, temos o tráfego também prosseguindo para ponto seguro, é o tráfego Tango Oscar Yankee. Tá, sua posição de 12 horas a 4 milhas, mesma altitude. O meu destino é 2104. Boa, informar na certa guarda, também com o mesmo destino, a 1 mil pés, aeronave do Tango Sérgio Elétrico, estimando pouso em posto seguro ao 2105. Oscar Yankee, livre a frequência, configuração com os tráfegos locais, 1, 2, 3, 4, 5, e ao ingressar na terminal Ilhéus, vai chamar o controle em 120, décima 1, Tango Oscar Yankee. Juliette, livre frequência, coloca com os tráfegos locais, 1, 2, 3, 4, 5, e ao ingressar na terminal Ilhéu, chame o controle em 120.1. Afirmativo, está desativado no 2101. Juliette, estamos no aguardo, temos dois tráfegos aqui no setor sul do aeródromo, que vai ter que guardar a passagem dos meses. Controle Salvador, gol 920. Ciente, 5364. Gol 920, submantendo 370, se dá pouca vigilância. Seria o 370, gol 920. Ela confere e afirma. Autorizado Salvador Campinas, nível 360, via Opesolo 16, Belo Horizonte, direto tri, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita, na Euleida Bridge a saída. 5460 no transfondo, controle opera 119.35. Autorizada a decolagem, vento Salvador, centena 10-9. Fechando. Lula Meia até Belo Horizonte, após 30, conforme a rota. Eu também. Correto, também pronto para o feedback acionamento no 01. O Airbus da TAM até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre 1-8-95, gol 1-1-69. Alô, Salvador, muito boa tarde, Bruno 869. E Bruno, se escuta. Bruno 869, boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, Bruno 869. Cláudio, Gazul 4206. 4206, completo de aproximação, Torre 1, 1895. Confirme, Atom. 1895, Azul 4206. Azul 4206. 3-1, bom dia. Torre, o Azul 4206, final estabilizado. Como está? 4206, livre pouso, Azul 4206. 4206 para cheque, começa da torre. De braços abertos. Segue base, hein? Valeu. Vai manter a posição, vou no 869. Vou no 869 para cheque, rádio como recebe, 862. Alto, claro. Obrigado. Tem 60, pode mandar direto do dono? 560, mantenha projetado. Juliette Sanzuru, vai me reportar para ingresso no pátio principal. O voo no 869, após a passagem do aeronave da companhia, ingresso Juliette 02 ao portão. Silva, após a aeronave da companhia, segue para o gate 2, voo no 869. Chame Recife, ano 2085, alterna 1-3365. 2085, 3365, obrigado, boa tarde. Boa. Oi, Matheus, 3145. Ali, mantém 3145. Direto, estamos no loop, observando o Bang da Loop, tá agora indo pro 02, ingresse. Fase principal, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1-1-8-9-5, Juliette, estamos no loop. Eu sou das 4-9, ele vai direito, chama 1-2-1-9, só. 2-1-9, ele vai. 4-2-0, obrigado, boa tarde. Passarei do 2231? Prossiga 2231. Por gentileza, senhor, coordenação com o centro, possível proa de barreiras? Copiado, vai manter inicialmente a saída aguardando barreiras. A torre percebe, vai dar, grato. 2406, boa tarde, Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08, 4206. Cinco livre de decolagem, 120 graus, 1, 2, 3, 1, 4, 5, iniciando. autorizada, né, manter cabeceira 10 ou 9. Qual foi ideal para barreiras? Abed? 290 aproxima. Autorizado direto barreiras, 2231. Direto barreiras, 2231, muito grato. Cinco 364 para o sequenciamento, 5364 vai curvar à esquerda para o 1160. Curve à esquerda para o 180. Esquerda 180, 35364, confirma? Confirmo. Para o sequenciamento e espaçamento, informo para a aeronave, posição de 12 horas, aeronave 6 milhas, passando o 065. Tem strip visual com mesmo. O 231 informa, trata a posição de 2 horas da nave, 6 meses, passando 062 em descida para 4000 pés. Gente, visual com mesmo. Salvador, boa tarde, o TAN 3145 decolou, passa 2000 pés. Sinal 360, será da EL, vigilância 360 da EL, aguardando o bridge quando possível. 364, 2000 pés, aguarde o último vetor para o lock. 364, 2000 pés, aguardando o vetor para o lock. Deixa para 500 pés, mas que é com óptica, prova para de Japão e aguarde transferência. Decolagem 1169, Ventura 20 graus 12. Treinar 4, controle? Treinar 4, prossiga. Tem condições de interceptar sinal nessa tua? Partiu. Autorizado, resposta autorizada. Treinar 4. Setor LS, 3365, 0, tem o campo aviso. Torre 1185, 5359. 2185, 3359. 1-1935, voo 1-1-69. 2 Salvador, 3560, final da 1-0, baixado, travado. 3560, livre pouso, 1-2-0 graus, 1-2-0. Livre pouso, opção 0, 3560. 2 Salvador, batalha, voo 1-1-69, passa 1300, Sandael. 1-1-69, sube e mantém o 360, saída da EL. 360, na da EL, voo 1-1-69. externo, baixar travado, 5364. 5364, complete, aproximação, torre 1895. 364. Torre Salvador, 35364, passou externo, baixar travado. Gente, continue a aproximação, aguarde a utilização de pouso. 364. Autorizado ITAP 6210, vai descer aos 50050. Desce 160, seu solo foi 57, direito 291. Chame Recife no 251, alternativa 133395. 251, 3395, tá 3145. Trem 64, 59 no solo direito, 219. 219, trip 5, 364. Obrigado, boa tarde. 443, quando lá tem seu sinalizador. Librando, tu escuta. 351364, boa tarde. Alfa Juliette, remota 04, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Juliette? Pátio 3, remota 4, quando lá tem seu sinalizador. 351364, obrigado, boa tarde. Cruzar final, vamos ver. Vou reportar Itapuã, mas já está autorizado fazer o cruzamento da final da 1-0, chame na base para 1-7, o Michael Koska. Vou no 1-69, chame Recife, 1-2-5-1, na alterna 1-3-3-9-5. Salvador, o gol que é do Charlie. Golf é com o Charlie, você. Boa tarde, é com o Charlie, no portão 7. autorização de reboque da aeronave até o portão, meia dúzia. Gente, aponte com o término, Wolf, Eco, Charlie. Apontará o término, Eco, Charlie. Desce ao 50 projetado, 3190. 50 projetado, 3190. Na 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1011, reporte estabilizado na LF. 2000 pés, ajuste 1011, reporte estabilizado, está na 6210. Mike Costa para o cruzamento. Mike Costa, ciente, base para 17, aporte no solo, livre pouso também, o vento 090 graus no DNA. Reporta na base da 17, Mike Costa. Avião no desce para o 50, chegada a man, vamos lá, ajuste 1012. Como é que é Costa girando base? Sente, informe o solo, vento 120 graus, 10 mais acho. Tomando solo, como é que é Costa? Reporta a banda de pássaros aqui no final da 17. Ciente, obrigado. 6973, pushback. 2010, ajuste no 02, reposta estabilizado no LS. 2012, ajuste, chama no LS estabilizado, tá 3190. Sim, estacionamento, gritaria do comandante. Borinha 126, 0, alterna 128.8. Paulo, tá com o Eco Charlie, finalizado o reboque, grato, boa tarde. Boa tarde, Golf Eco Charlie. Eu sou o 07, Lili Taxi, até pátio, estacionamento da Serena. Lili 01, desce para 4.000 pés na chegada do 11, ajuste no 012. Azul 6973, Codeira Equipe de Salto, Chantar Táxi. Controle, CNN 6210 está estabilizado no localizador aqui, só 10. Entrei 6210, complete a aproximação, torre 1-1895. 1-1895, CNN 6210. Salvador, Serena 210, boa tarde, está estabilizado o ILS da pista 10. Chega 210, ciente, o vento 100 graus, 12, nós, chega o trem e depois estamos indo. Checará o trem, Serena 210. Torre CNN 6210, está com o trem de pouso baixado e travado. O CNN 6210, gente, livre pouso na pista no 0, vento 100 graus no 2 mais. Livre pouso na pista 10, o CNN 6210. visual 10 da Metropolitana, tá 3190. Torre 1895, tá 3190. 1895, boa tarde. 35491, desça para 2000 pés, ajuste 10, 1011, reporte estabilizado em LS. 5491 para 2000 pés, reportará estabilizado no ILS. 190, 3 milhas e meia do Índia Serra, estabilizado LS. 3190, continua aproximação, cheque trem, guarda direção para pouso. 3190, aguardando. Oceanair 6210 no solo ao 02, livre à direita via Eco, confirme. Está ligado na Eco? Afirmo, vai liberar na Eco. Gente, o solo 1, 219. 1219 também, 6210. Solo Salvador, Oceanair 6210, liberou a pista na Eco. Oceanair 6210, boa noite. Alfa, Juliette 04, portão. Alfa e Juliette, portão 04, Oceanair 6210. Gente, as minhas notas de reposição. Passou estéreo, baixou e travou, tá 3190. Tá 3190, livre pouso na pista na 0, vento 100 graus, 11 nós. Livre pouso na 0, tá 3190. Ano 66, desce ao 50, chegada a Mari. Solo, CNM 210 confirmando, ingressando na Juliette, portão 4. Afirmo, Juliette 04, portão. Obrigado. Azul 6973, precisa da linha de manter. Ah, 3190 no solo, azul no meio, livre à direita via Fox, chama o solo, 1219. Solo 219, 3190. Cabrado, controle possível. aí a procedência e o destino, Romeu Oscar Bravo. Imagina, pistão 0, vem 120 graus, 10 nós. A barra. Controle 3P549, ano estabilizado, localizador. 549, ano complete, a aproximação, torre 1-1895. Torre 1-1895, correto, uma boa. Torre Salvador. 3-5-4-9-1, estabilizado no localizador, ele é sex-way. 3-5-4-9-1, continue a aproximação, gaste de contrapão. 4-9-1. Azul 6973, decolado aos 1-8, chama o controle de Salvador, 1-1-9, decimal 35. 1935, boa tarde, até logo. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 6973, decolou. Azul 6973, subiu, mantenha 360, saída da El. Sobe até 360 na Bela, Azul 6973. Paulo Salvador, boa noite, Gol 869, informação Lima, está no gate 2 para o autorização Brasília. Gol 869, informação em curso é a Mike. Você vai aguardar a autorização. Gol 869, copia. Afirmo. Gol 869, autorizado Salvador, Brasília, nível 360. Decolada 1-0, curva direita, saída ar, boa transição, elefa. Via Pesulo 17, 5505 no transponder, controle 1-1935. Autorizado 360 para Brasília, Pesulu no 7, decolada 1-0, curva direita, saída Abor, Elefa, 5505, 6935 é o controle para o gol no 869. No 869, cotejamento correto, chame pronto, se tiver questionamento no 02. É bom, será pronto. Obrigado, resposta LED, Vitor Fum, Léo, seu braço. Salvador, 3-5-4-9-1, passou externo, baixado ou travado? 3-5-4-9-1, livre pouso na pistola 0, vento 1-1-0 graus, 1-3 mais. Livre pouso, pistola 0, 3-5-4-9-1. Quebrar a sua identificação, meu quebrado. Autorizado 2000 por gol 1166. Autorizado, repórter estabilizado, gol 1166. Repórter estabilizado, gol 1166. Oscar Bravo, controle. Complete a confirmação, chame torre 1-1895. Romeu Oscar Bravo, controle. Olívio 01, Bixiga. Olívio 01, da ALS estabilizada. Gente, Olívio 01, a gente tem aproximação, o quarto de sobrepouso, check 3. Aguardando autorização, aproximação para baixar para baixo. Gente, eu gosto de fechar livre ali por ônibus. Aguardando fechar livre. 1-0, curva à direita. Yelpes 1-1-7, saída Arbor, transição Elefa, 5507 no transponder, controle 1-1-9-35. 2-0-3-6-0 para Brasília, 1-1-7, saída Arbor, curva à direita, Arbor Elefa, 1-1-3-5, controle 3567, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento 03. Me siga. Trip 5491, chame solo, 121, decimal 9. O Leócio Cabral, controle. Adicione identificação, André Oscar Bravo. Eu acione identificação. Olímpio 01, no frente, pouso baixado travado? Frente, pouso baixado travado, 01. Olímpio 01, no Ives, pouso na pista na 0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Autorizado pouso, Olímpio 01. Estacionamento, gol no 86922. Gol no 86902, falei que visual do chamado para o táxi. Autorizado chamar para o táxi, gol no 869. Azul 6973, chame Recife 1251, alterna 1-3395. Recife 1-3395, 1973. Uno 1-1-66, complete a aproximação, torre 1-1-8-95. 3-18-95 com 1-1-1-66, boa tarde. O meu Oscar Bravo, confirme a sua altimetria, não recebo o modo Charlie. Piado. Chame torre 1-1-8-95, o meu Oscar Bravo. Número 45, prossiga para 2010, o ajuste no 012, é posto estabilizado em LS. Para 9-4-2-3-0-0-0-0. Azul 4206, boa tarde. Mike, confere, aguarde para a cópia. Aguardo, a instalação da polícia, Tuca? Tuca. Será? Azul 4206, copia? Copia. Autorizado Salvador Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolada 1-0, curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. 5-5-1-4 no transponder, controle 1-1-9-35. Autorizado 350, decolada 1-0, curva à esquerda, passou Pouca, transição Aracaju, para o 5-5-5-4 no transponder, curva à esquerda, controle 4-1-9-9. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto, estiver com acionamento 08. Soberano, da forma curta. Boa tarde, Lima, Bravo Lima, acione identificação, deixa para o 050 na chegada, bom feito. Olímpio 01, libere na Eco, após Alfa, após Delta, reparte para o cruzamento da pista 10. Tip 5 4495, informação mais confere, copia? Autorizado Salvador Ilhéus, nível 140, decola dona 0, curva direita, saída Coral, 0275 no transponder, controle 19.35. Voo 1166, livre pouso na pista da 0, vento 100 graus, no 1-2. Autorizado pouso 1-0, gol 1166. 5415, atendimento correto, chame pronto para o feedback e acionamento na remoto 04 do passo 3. 4354 no 5. Táxi Gol Uno 869, estamos com 1971 de VOB, 3 horas mais 33 minutos ao Fernando Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita no ponto de espera, torre 118.95, ajuste na 0 no 2 1. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, chama 118.95, ajuste 12, Gol 1869. Fica a critério, velocidade. Zero, repartição, retoxia até o ponto do estacionado, frequência livre. O 1166 no solo 28, livre direita, via Fox, chame solo 1299. É direita via Fox, 209, solo gol 1166. 2, Salvador. Boa noite, boa noite, 69, pode esperar da 1-0. Boa noite, 1-8-6-9, autorizada a linha manter. A linha mantém na 1-0, boa noite, 1-8-6-9. Fala, Salvador, boa tarde, boa noite, 1-6-6, eu vou na porta. Boa noite, 1-6-6, boa tarde, Alfa, porta da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta ao gol, o nome é mesmo. Autorizado pouso parado na, no pátio 3, a doutora Zanato está taxiando. Pouso parado no pátio 3, o meu Cabral. O meu Cabral reporta solo controlado, vento para check, 120 graus, 120 nós. Alô. Gol 1869, livre decolagem na pista na 0, vento 120 graus, 132. Livre decolagem 1-0, gol 869. Então, 3567-103, qual é a equipe do solo chama para táxi? Juliette, um travessa 08, segue o veículo do solo 6 até o 9. O 1166. Eu te ingresso da Juliette, segue o solo 6, gol 1166. Novamente o tempo sendo finalizador do inferno para estacionamento de drenagem. Do 1869, decolado os 32, chame controle de Salvador, 1119, nesse 135. 1935, obrigado. Boa noite. 2012, é contar estabilizado, acionamento 4. Escuta. Confirme, solicita apoio para passageiro? Eu assisto. Sim, senhor. Estou no 869, cruzando 2.400. 869, estudou 360, saída a boa elefa. Sobe 360, saída a boa elefa, gol no 869. Confirmeu, falou. 1169, o portão. 143, a critério, a sua velocidade e altitude. Paciente, 1143, obrigado. Paulo Salvador, CNN 201, informação Mike, autorização Galeão nível 360. CNN 201, aguarda copa, Mike confere. É, aguarda copa? Mike confere. Ok, a história prevista é da Olinda? Afirmo, da Olinda Bridge. Obrigado. Solicita pushback posterior acionamento. 645 na interceptando, estou com o campo à vista. 645 complete aproximação, torre 1, 1895. 1895. Tem previsão do Colombia? Do 1166? Eu vou entrar em contato com a senhora aqui um minuto.